165, sol 36, livre direita, cima solo, 121, décimo 9. Controle Salvador, bom dia, o ato está cargo 6570, cruzador 200 para o 150. Chegada Mar, informação 90. Alça 6570, chegada Mar e desce para 050, ajuste 10 no meio. Para 5.000, 10 no meio, anda sem te dar hotel, corrigindo. Brasília aprovado nível 360, via peso 17. Decolada pista 10, preciso sair da Arboreleca, curva direita, transponde 5046, controle Salvador 1208. No site correto da missão. Botan 3171 no 612, pushback acionamento. No 71, coordene com a equipe de solo que, após a passagem do gol, está livre a acionar, chame pronto para o táxi. Após a passagem do gol, inicia, chama o táxi, então, 3171. Uno 093, desça para 2000 pés, número 2, autorizado ILS. 2000, número 2, ILS, bom, no caso, 3. Gol 759, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado, reportarei. Estabilizado, gol 759. 6570, reduza para a mínima limpa, desça para 3000 pés. Para a mínima, 3000 pés. 6570, autorizado, gol 1759. 759, chame a torre 118, sinal 95. 895, até mais. Taxi Tan 3171 com 165, 4 horas e 15, alterna Galeão. 3171, pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame turno 1895, ajuste no 016. Pátio Índia, no ponto de espera, 1895, a torre, com 16, o Tan 3171. Salvador, muito bom dia, Gol 759, sinal IMS, baixado e travado, passado externo. Gol 759, desatina aqui no zero, no meio, tem livre pouso no zero, vento 180 graus, 14 minutos. Livre pouso no zero, 16, Gol 759. Pushback coordenação com a equipe de solo e chame pronto para o táxi, ok? ADSA 6570, reduza para 180. Para 180 mesmo, 5570. Três, chame a torre 118, decimal 95. 95, boa. Tá. 6570, intercept na proa 050. Esquerda 050, 6570. No 093, hoje o seu altímetro no 0 no meio, continua a aproximação e aguarda a pista livre. 2016, aguarda a pista livre, no 093. 4, confirma a hora do plano. 759, solo 47, vibra à direita, decima solo 121, decimal 9. Direita 219, até mais. Bate 1 no Índia, não posso estar achando em torno no 895, ajuste no 0 ou na meia, bom. Quando lá, 19, 108, 95. Fala, bom dia, 759, ligou? Bom dia, vamos 759, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, vamos 759. Foi 1 no 895. 1 no 895, boa. Do 4040, coordene com a equipe de solo que após a passagem do ATR da trip da retaguarda tem direcionamento para o carro. 093, tem livre pouso, fissão no 0, vento no 8, 0 graus, no 4 no 8. Vento de pouso, 093. Digo 328, mantém o ponto 0 no 0. Então, 3171, no decolado, 4 móveis, toma controle em 120, 218. Controle, seu Mará, bom dia, tá 3171. Sou Salvador, bom dia, Alfa Cargo 6570 e LS, pista 1-0. Alfa 6570, pistão aproximação e aguarda pista livre, ajuste altímetro no 0 no 6. No 0 no 6, 6570 dado. Bom. Cidade boa na Flores da Elo. Felizado. Obrigado. Passou o marcador externo, mantém o ponto zero no zero. Tá com a equipe de solo aqui pra iniciar o táxi rápido. Bônus é o 93 alfa, mantém as duas mulheres. O acionamento por conta em risco previsto mais 3 minutos. Você tem livre pouso no 0, vento 180 graus, 152. Livre pouso no 0, 6570 da APS. Cinco, 3, 2, 2. Após o banho e ir na curtis, mas estou autorizado a linha, montei cabeceira no 0. 7-0-1. Ok, após o início do azul, inicia para o 1, 7-0-1. Azul 4-0-4-0, Indian Concept, em turno no 8-9-5, ajuste no 0-1-6. Sol Sol 3, livre à direita, cima solo 121, decimal 9. 29, 65, 56, 570, bom dia. Gente, eu vou checar junto a sala IS, direito 55 no 4. Estou autorizado a colar 0, vento 8, 0 graus, no 4-9. Estou próximo, Juliette. Vou no 093. Vou no 093, Juliette, através 08, aguarda a viatura, follow-me para o portão 1-1. Juliette, no Travel 08, aguarda o palmo pro móvel. Pio 98 no 1, autorizado Juliette, minha porta está pesando. Tá 35 no 7, afirmo, estamos prontos para o táxi. Solo Salvador, bom dia, o Abissa Carro 6570. Bom dia, Abissa 6570, Alfa Quilo Pátio 3. Alfa Quilo Pátio 3, 6570. 1-2-0-8. 0-8, obrigado, bom dia, bom trabalho, Trip 5328. Salvador, muito bom dia, Trip 5328. 5328, contato radar, subnível 190. Direto Aracaju. Tá bom, 90. Direto Aracaju, Trip 5328. A 00, desça para 4 mil pés, chegada a mar e ajuste 1-0 no meio. Estabilizando o localizador da 10 Rio 989. Confirme. Rio 989 estabilizou o localizador da 10. Chama a torre 198, decimal 95. 1895. Torre Salvador, bom dia, Rio 9811, estabilizou ILS 10, já está embaixo, retravado. Manjaído no 1, bom dia, 0 no meia, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso 9811. Trip, o azul 4040, decolado 57, controle 120, 8. 208, boa, azul 4044. Azul 4040, contato radar, subou 360, direto da EL. 360, direto da EL, 4040. Rio 9811, tem livre pouso, pistão 0, vento 1980 graus, 122. Autorizado o pouso, só confirme só a intensidade do vento? 1922. 9900, solicita liberação de velocidade em mare. Ok, 13,9. Obrigado, autorizado o pouso na 10989. Para. Canal 3517, após o pouso do Boeing da Rio na final, estou autorizado a linha e mantém caminho 010. Canal 4, bom dia. Aguarde um minuto, ok? Já coordenei com a sala IS, o seu plano de voo já está sendo ajustado já, ok? Um minuto, a previsão para a costa. E 55 no 4 chegou agora, copia? 5 no 4, Aracaju, nível 190, via Bulls 677, decolada pista 10, preciso sair da Pulsa, transição Caju, curva esquerda. Transponde 5070, controle Salvador 1208. Federal mais 970, desce para 2000 pés, ajuste no 06, chegada mais. Zero, desce para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 0 no B. Zero, 3153, desce para 2000 pés, número 2, autorizado ILS. 2000 pés. Nove oito no um, no solo zero um, no chama solo um, no dois um, no décimo um, nove. Solo, bom dia, Rio 98 no 1, livrou? Bom dia, Rio 98 no 1, Alfa Quilo Pátio 3. Alfa Quilo Pátio 3, 98 no 1. 5-9-7, autorizado a decolagem, 5-9-0, vento 1-7-0 graus, 1-4-9. 517, decolar 203, com controle 120, décimo 8. 208, obrigado. Equador, 135 no 7. 135 no 7, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída Árvore Elefant. 360 Árvore Elefant, tá, 35 no 7. O 4040, chama agora o centro Recife, 125.1, alterne 133.95. Agora 251 na perna 3395 azul 4040, bom dia. Estabilizado no localizador, total 9900. Total 9900, completa final, chama em torre 118, décimo 195. 118.95, uma boa. Torre Salvador, muito bom dia. Total 9900, estabilizado no localizador. Total 9900, ajuste altímetro no 0 no meia, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Ajustado no 0 no meia, prossegue na aproximação, aguardando autorização. Total 9900. Elefa, 3507. Autorizado. Elefa, 3507. Zero, Recife, 330, via 358, escola pista no zero, curva esquerda, da PUC, direção Caju, controle 120.8, aciona 5063. Autorizado pouso, total 9900. Galeão 360, VP Zulu 0, Smart, Luft, Barbacena, Pós-Direto. Recola pista no 0, curva direita, queda da L, transição, módica. Controle 120.8, aciona 5067. Puxa na 612 no 1, copiou? Ok. É na 612 no 1? 4201, tô com você. Pra mim, as 320, por exemplo, fez o 1-0. Frígia, fez o 1-0. Com o 0 pra direita, será da Elta, deve ser o módico. Controle 1120.8, aciona 5065. Azul 401. 9900, sala 08, libera direita via Foxtrot 1219. 18, decimal 95. 295, obrigado, até daqui a pouco. 35328, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 900, taxi Alfa, quilo 43, está finalizando 43. Decimal 45. Da 3153, terem baixado travado, sinal da 1-0. 3153, mesmo 170 graus, 139, autorizado por pouso, no zero. Livre pouso 1-0, da 3153. 3-0, 288, obrigado. Xana 612 no 1, na escuta, som? Pop? Xana 612 no 1, autorizado Galeão, nível 360. Decolada 1-0 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda, transição Motiva. Onde intercepta Pesulo 1-0, após SMAP e após conforme a roda do plano. Aciona 5067, controle em 120.8, Oxalé 621. Oxalá 62 no 1, no cotejamento correto, no 1-0, chame quando pronto. Isuno 53, solo Isuno 2, direita solo, 2 Isuno Espão. 9 direito, obrigado. São Salvador, bom dia, 3153. São 3153, prossiga. De propina. São 3153, autorizado táxi de Alfa, reconquista do Gilete. Sim, 3153. Visão, general. Chame torre 118, décimo 9. Federal 9970, ULS, informarei embaixo travado aqui, tá com 1-0. Federal, tá com 1-0. Tá 3153, continue táxi de Alfa, Juliette, portão 03, bate 1. Para 03, 03. Geral. Geral 990. Geral 970, autorizado pouso pistão 021, 70 graus, 18 mais. Quatro, autorizado táxi, via Pátio 1, indo até o ponto de Tibera, quando lá chama de torre 118, decimal 95, ajuste na 096. Pela frequência do 970, confirmando 121, Desculpe, 121.9, que era o 9970. Federal 9970, continue táxi de Alfa, repórter Gira Gilete. Alfa, repórter Gira Gilete. Federal 9970, pátio 3, atende ao sinalizador. General 9970, em autorização, autorizado táxi de Alfa Kilo Pátio 3. Quando lá, atende o sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3. Ou no quadro, além da cola, piscina 0, vento no 7, 0 graus, 159. Totalmente pronto? 3890, abaixo para o push, previsão de 2 minutos. 4201, autorizado táxi via Pátio 1 Índia até o ponto de espera. Quando lá chama torre 118-395, ajuste no 06. Índia. São 3890, após a passagem do Embraer da sua retaguarda, coordene com a equipe de sala e chame para o táxi. Na 6211, coordena com a equipe de sala e chama para o táxi. 208. Polícia Salvador, 355-104. 514, contato radar na decolagem, sul para o nível 190 na saída Puca, transmissão Caju. 190, Puca Caju. Bom dia, linha da cola, pista no 0, vento 180 graus, 149. Coluna 093, informação em curso é Juliette. Pronto, cópia. Autorizado com fins, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda, transição Motiva, onde intercepta o Zulu 10. Após Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Aciona 5077, controle em 120.8, gol 1093. Regimento correto, já mandando pronto, gol 1093. 24, controle 120, decimal 8. 120, controle 420. informação com o Sérgio Juliette, sua cópia. Estado Brasília, via Pesulu 17, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil Arpó, Elefa, aciona 5104, controle 120.8. Tomás, faz o 430. Chamamento correto, chame quando pronto, gol 1865. Toma China 62, no ouro para o táxi. 114, 350, alterna Guarulhos. O China 62 e no 1, autorizado táxi via pátio 1 do Índia até o ponto de espera, seguindo o Airbus da TAM. Quando lá chame torre 1118.95, ajuste no 06. Táxi até o ponto de espera, lá chama 1995, 1016 ajuste. China 62 e no 1. Z890, autorizado táxi, direito, Índia até o ponto de espera. Quando lá chame torre 1185, ajuste no 06. Negativo, torre 1185. Salvador, 5-4. 5-4, controle. Poderia coordenar para voarmos Aracaju? Aguardo a informação. No 0, além da escola, fica no 0, vento 1, 0 graus, eu não fico mais. Trip 554, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, 554. Trip 554, chamada do centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Controle Salvador, acena identificação, desceu para o nível 050 na chegada a Mari, ajuste o altímetro no 06. 050, Mari no 06. 2 ali mantém com 010. 2 ali mantém, 06. 685-2545, autorizado táxi, via parte 1, no índio até o ponto de espera, com a laxa de torre em 198, decimal 95, ajuste na 096. Pula 093, coordena com o principal, chame para o táxi. Oito nove zero, decolado, estreito, um controle em 120, décima 8. 208, tá bom. Comandor, bom dia, tá 3890, decolou, passando mil pés, Fuca, Aracaju. 3890, contato radar na decolagem, isso para o nível 330 na saída Puca, transição Cajun. 330, tá 38 na saída. Quilômetro 21, vento 180 graus, 149, solidariedade da decolagem, estando zero. Tá, 3290, vai manter a proa 100, para evitar formação por 30 mil. Autorizado, apenas confirme qual a proa. Proa 100, evitar formação por 30 mil. Copiado, livre. Cinco ali, mantém, que eu preciso usar. Lembra, 2-1, decolagem 3-3, controle 2-0, décimo 8. 2-0-8, bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, China 62-1. É 2-1-1, contato radar na decolagem, suporando em 3-0 na saída da El. 3-6-0 da El. Cidade Rua Monte, pro Olinda, pro 629. 093, 1208 a bordo, 3 horas e 15 da autonomia, acendendo Campinas. Leda. Leda, 6291. Confirmo? Espera, quando ela chama em torre, em 118.195, congestiona 06. Aqui no dia para a atmosfera, a chama torre de estação com força. Uma 1 no alterno, 133, decimal 95. Autorizado a colapso de 0. E aí, Vitor, confirme a posição do bate 1? 0800, autorizado rebote. Rebote para ingresso no pátio principal, o Alfim aqui, Vitor.